Rápidos Cast. Agora. E aí, pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP, e com o Eli. Fala, Eli. Fala, MP, beleza? E aí, pessoal? Beleza, enquanto tiver voz, tá beleza. Hidratação sempre. Muita hidratação, vamos que vamos. A gente tem o Facebook aí embaixo, o YouTube também. Vídeos semanais aí de Pauper, de Commander no nosso YouTube. E também o podcast que tá subindo. Inclusive, ele, o último podcast, que foi com a Tuti, eu subi ele no YouTube com imagens gravadas e fotos também, né? Vídeos e fotos do CLM 11, que foi em julho. E também do GP São Paulo, que foi em julho. Inclusive, tem o senhor jogando lá. Chutando bunda e tendo a bunda chutada também, né? Tive que pegar um mais tendo cara. A bunda chutada do que chutando alguma coisa. No máximo chutando a cadeira ou a mesa de raiva. Eu fiz questão de dar close no seu raio, lindo, que é de Revised, e numa partida do meu irmão que ganhou de Trisca Decafob. Eu fiquei dando zoom no 13 de vida do oponente dele, zoom in, zoom out, depois zoom in na Trisca Decafob em mesa, zoom out. Assim. tá eternizado agora. Vamos falar do padrinho também. Obrigado aos novos padrinhos aí, o Vinícius Santos e a Tuti. Agora a Tuti roubou a coroa da Meg, né? Então elas estão empatadas entre as madrinhas mais lindas, maravilhosas, inteligentes do podcast. Obrigado ao Leandro que compartilhou uma notícia com a gente, acho que foi no Skype. O telescópio Chandra indicou que tem uma nova estrela conhecida, a estrela RW Aura. Isso é uma notícia verdadeira. Eu não tô inventando isso, não. Quando eu li, achei meio estranho. Eu falei assim, bom, não vou discutir, né? Tudo bem, vai. Vou ter que engolir essa, né? E o nosso Twitter é arroba hackdoscast. Ele, por que hackdoscast? Porque aqui é BR. Então a gente já volta. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Eli, uma notícia muito importante para nós, você que joga Pauper e eu que não jogo Magic de papel. Mudanças no Pro Tour. Olha, tudo que eu precisava, cara. Vai seguinte, mudar meu ano de 2019. Muda toda a sua programação. Eles vão mudar, cara, o timing, né, do anúncio dos formatos. Eles pretendem deixar cada vez mais em cima. Então, por exemplo, o primeiro Pro Tour do ano que vem vai ser nos Estados Unidos. E eles vão anunciar o formato com 8 a 12 semanas de antecedência. Ainda não sabem ao certo, né? Então não vai ter mais aqueles meses e meses de antecedência. Isso é interessante porque balança, né, as coisas. Assim, será que vai ser Modern? Será que vai ser Trio? Tal? Será que vai ser Legacy? Um Pro Tour só Legacy, ó. Eu imagino que os prós não gostem muito, porque eles gostam de quebrar o formato antes, de se preparar, né? Tipo, vão anunciar um Pro Tour Legacy. Pô, mano, a gente precisa comprar as cartas, né? A gente precisa saber que deck vai jogar e treinar e tal, mas faz parte de dar um gostinho de, sei lá, novidade, talvez, de deixar as coisas mais apimentadas, né? Acho que às vezes essa questão de não saber como é que vai ser, pode ser o que a Wizard está procurando, né? Tentar diminuir aquela história que a gente sempre fala do mais do mesmo, né? Então, quanto menos a pessoa tiver para se preparar, talvez equilibre melhor as coisas, né? Os decks menos competitivos ou menos teoricamente competitivos podem se sair melhor, não sei. Talvez seja uma forma que a Wizard está vendo de poder dar uma mexida nos Pro Tour aí, né? Mas eu só acho assim, é tão difícil ser um Pro Player hoje em dia, você vai colocar mais... Tá cada vez mais difícil, na verdade, né? Exato. Você vai colocar essa barreira ainda pra eles, né? Assim, será que você vai aumentar? Se você colocar essa barreira de outro lado, você vai aumentar a premiação? Vai fazer alguma outra coisa pra incentivar mais? Porque isso aí me parece uma barreira, tá? Mas eu tô curioso. Tô curioso pra ver o que eles fazem. Será que talvez eles não querem que... Eles querem diminuir a diferença entre os pro players e as pessoas que estão querendo ser pro players? Ou estão naquele nível ali que vão bem em GPs, ainda não conseguiram bons resultados em Pro Tour. Será que talvez eles estão querendo diminuir essa diferença? Olha, ele pode ser, mas uma mudança dessa privilegia, na verdade, quem faz parte de equipes, né? Se eles anunciarem com 8 semanas, antes são 2 meses, você consegue se reunir com uma equipe multinacional talvez 2 vezes, 3 vezes em 2 meses, fora a vez da semana do Pro Tour. Então, quem tem equipe consegue quebrar o formato, desenvolver estratégias, entender melhor, né? Com mais facilidade. Quem não tem equipe fica mais perdido ainda, né? Não consegue dosar aqueles treinamentos ao longo de meses e meses. Então tem essa parte também. Tem, mas é verdade. Vamos ver. Essa notícia é bem recente, né? Saiu hoje, então vamos. Não, saiu hoje, não, saiu semana passada. Vamos ver o que os prós acham. Tem que esperar um pouquinho para digerir. Mas tem mais, cara. O nível de Pro Tour que você ganha, né, de Pro Player, ele vai durar 2 ciclos em vez de um. Então isso é um benefício também, né? O ciclo, para quem não sabe, são 3 meses. É a cada edição lançada, né? Então o teu nível ele vai valer mais daqui para frente. E a agenda do Pro Tour do ano que vem, cara, fora essa que já foi falada, né, vai ser anunciada em setembro. Então falta pouco, né? Setembro vai ser um mês cheio de coisa aí, cheio de anúncio. Inclusive spoilers de Ravnica. E por fim, eles disseram o seguinte: eles querem administrar o Pro Tour de maneira mais eficiente, querem saber como fazer o Magic virar um jogo profissional de verdade, né? Atrair gente pro Magic profissional. Então eles vão contratar 3 pro players para consultoria. Eles vão lá no prédio da Wizards ter reuniões e conversar para saber como tornar o Pro Tour mais atrativo. Não falaram quais pro players, mas devem ser gente bem experiente no cenário. Ah, esperamos que sim, né? Porque eu acho que a gente comentou várias vezes sobre alguns erros que a Wizards cometeu e tal. E isso é mais um dos motivos, aliás, é mais uma das ações que ela está tendo para tentar minimizar esses problemas no futuro próximo, né? Teve a questão do aquele pessoal do desenvolvimento, né? Que entrou pessoas realmente que conhecem o jogo, né? Acho que eles eram pro players também, né? Isso, o Paul Sheehan, você diz, e os outros, né? Que foram para a equipe de... Esqueci o nome da equipe, mas tem... Não, tem um nome, né? Diferente, não é RD, né? Play Design, isso. E aí agora um pessoal para cuidar, né, ou para auxiliar, né, nas tomadas de decisões do Pro Tour. Eu acho isso bem relevante, acho que nada mais como alguém que esteve no circuito durante um bom tempo para poder ver as dificuldades do jogador, né, ver algumas condições que às vezes a organização não vê, né, em termos de local, ou às vezes essa questão de formato, como a gente tem falado, né, para tentar trazer a companhia para mais próximo dos jogadores. Então, eu acredito que essa seja uma estratégia interessante por parte deles. Isso é positivo e vai ao encontro, né, do que tudo que vem sendo falado sobre a Wizards, escutar as pessoas e fazer um sistema de feedback bem forte, né? Agora, escutar tudo bem, né? Agora, agir de acordo com a sugestão dos consultores é outra coisa, mas isso é coisa de longo prazo e que vai afetar muito pouca gente ali. Então vamos falar da banlist. Teve anúncio de banlist hoje, foi segunda-feira, e nada acontece feijoado, cara. Não mudou nada, em nenhum formato. A gente espera aí talvez alguma coisa no Pauper ou no Commander, que são os formatos que eles anunciam depois, né? Anunciam quando querem. Mas o que a gente esperava era alguma coisa no Modern, talvez, né? O KCI, talvez, sendo banido. Falaram bastante do KCI, né? Mas não mudou Twin, nada, né? Desbaniu o Twin, pessoal querendo que desbanisse o Splinter Twin. Cara, já falei, Modern só vai mudar quando tiver um Pro Tour perto. Para mexer no formato, para atrair gente para esse trem. É a estratégia que eles já revelaram isso no Legacy, já revelaram em outras edições do Modern. Então, perdão, só ia falar que o próximo anúncio é em 1º de outubro, antes de Rafa, só isso. Sim. Eu tenho começado a acompanhar mais de perto os formatos, ver mais partidas, conversar com mais pessoas sobre os outros formatos, e me parece que no momento as coisas estão estáveis. Claro, sempre tem aqueles probleminhas pontuais, né, o KCI que tem sido falado várias vezes e tal, mas eu acho que no geral os formatos estão relativamente saudáveis, né? Não acredito que precise de uma ação imediata. Acho que realmente dá para esperar um tempo e avaliar se, por exemplo, o KCI, que parece ser um combo aí que pode atrapalhar, né? Pode tirar essa coisa boa que tá tendo no Modern. Mas eu acho que para Pauper tá tranquilo. O pessoal tem sempre aqueles hate de banir Gush, banir Algorf Bolas e tal, sim, que é normal, sim, todo mundo reclamar do azul. Mas não acredito que tenha nada que esteja desbalanceando, e menos ainda no Legacy, né? Que veio de um banimento recente e, pelo menos no meu ponto de vista, que conheço 0,1%, tá aparentemente saudável, né? Sim, eu concordo contigo. Parece que tá tudo saudável, sim, tá bom. Só que a gente tem que ficar de olho no Modern, que é o formato mais que mais periga ter unban ou ban. Mas vamos passar de notícia, que tem uma notícia boa aqui. Se você tá na região de Brasília ali, o Nelson, que é nosso ouvinte e padrinho, passou um torneio bem interessante, que vai ser o Eternal Challenge em Brasília, o Eternal Challenge brasileiro número 3. Vai ser no dia 20 de outubro lá em Brasília. Eles vão dar premiação ampliada dessa vez, comparado ao anterior, né? Pode até chegar ao top 16, e vai ter sorteio de booster de M25, é M25 e não M19, hein? É M25. Tem que esbanjar mesmo. Em todas as rodadas vai ter sorteio para os participantes. Vai ter brinde especial também para o primeiro jogador inscrito, que vai ser um booster também de M25. E o campeão vai ganhar a melhor staple e inscrição e buy 1 no National Legacy. Então, se você mora na região de Brasília e está interessado no National Legacy, é uma boa pedida esse Eternal Challenge, que vai ser em Brasília no dia 20 de outubro. E não é o único torneio Legacy que está chegando por aí, não, cara. Tem uma agenda de torneios em Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link aqui para o Eternal Magic, que eles fizeram uma matéria soltando aqui essa estrutura de premiação e também as datas e locais dos torneios. Fiquem de olho, porque o Legacy está pegando, cara. A gente acabou de falar, né, da questão de estar saudável. Eu vi várias pessoas que estavam com as cartinhas, com o seu deckzinho guardado lá, criando teia de aranha já na deck box. E muita gente já querendo jogar. Acho que eu comentei no programa passado que aqui em São José voltou a ter um campeonato grande de Legacy com 12 pessoas durante a semana. Olha, né? Então acho que, no geral, o Legacy, a pessoa tá começando a voltar, né? Tá começando a se empolgar. Quem não tem muita coisa já tá querendo comprar. Então, eu acho que essa onda de campeonatos também estimula, né? O pessoal tá vendo que outros lugares tá evoluindo. Então, acho que é tudo de bom pro formato aí. E quem puder, jogue. Isso aí. Mais sobre Legacy semana que vem. Na fase final, a gente dá um spoilerzinho. Torturando o pessoal, né, Eli? Pra aguentar a gente até o final, tem que valer alguma coisa, né? Exato. Eu tô há mais de uma hora podcastando aqui. Então, mais detalhes sobre isso na fase final. Você falou que o Legacy estava pegando, né? Tem uma outra coisa pegando, cara, é Commander. Mas, infelizmente, são as cartas de Commander que estão grudando literalmente umas nas outras. Do produto selado, inclusive, né? Eu vou até deixar o link aqui de um vídeo de YouTube de um brasileiro, e tem outros relatos disso acontecendo, sim, tá? Então, se você encontrar cartas colando aí, você pode tentar devolver o produto. Não sei se vai ser ressarcido, se vai conseguir trocar, mas é mais uma coisa para chamar a atenção aí. Cuidado com os produtos de Commander. Então, além de atrasado, ele vem grudado. Eu acho que o importante é todo mundo. A gente sabe que produtos em geral tende a ter problemas, né? Como qualquer lugar que você compre alguma coisa. Então, pessoal, tenha um pouquinho de paciência, vá na sua loja, né? Converse com o lojista se existe a possibilidade de troca, né? Porque às vezes o pessoal aproveita. Eu não tô defendendo o fato do produto estar vindo colado, tá? Tô querendo que a pessoa haja com paciência, né? Que ela saiba que ela tem o direito à troca do produto dela, que veio com defeito. Mas também não adianta sair xingando todo mundo só porque é Magic e todo mundo gosta de reclamar de Magic. É verdade. Né? Vá no seu lojista, explique o que aconteceu, mostre. Tem muita gente falando, quando você for desembalar o seu produto, já filma pra pessoa, pra você poder mostrar pro lojista, né? Boa dica. Não achar que a pessoa tá trocando a carta. Quem sabe, é uma coisa que o pessoal pode fazer. Vai filmando ali com o celularzinho, não precisa ter alta qualidade, é só pra você poder comprovar que aquilo é da sua carta, né? Pra também o lojista não ter problema de ter gente lá querendo trocar a carta e que foi ele mesmo que colou, sei lá, entendeu? Boa dica. Uma coisa, viu? As notícias que eu tive é que não são cartas caras que estão vindo coladas. É carta que não vale muito. Mas, né, vai que você é o sortudo que tira aí cartas ruins. Eu vi gente falando de cartas trocadas também, não só coladas. Tem cartas erradas da lista, sabe? Tipo assim, foram cartas de 10 centavos também, entendeu? Mas, tipo assim, não tinha um terreno de duas cores que entra virado lá da vida. E, tipo assim, vamos supor, o deck é Esper e veio com azul e verde o terreno, sabe? Feito de fabricação, cara, tem que ser trocado. Exatamente. Então, assim, Cabe todo mundo ter, como eu repeti, né? Tenha paciência, vá no seu lojista, explique a situação e converse com ele. Antes de você tomar alguma medida de sair colocando para todo mundo reclamar da Wizard do seu lojista, vá lá, explique a situação. Tenho certeza que os lojistas sabem que isso acontece e vão tomar a melhor atitude aí para não ter problema nem para o consumidor, nem para ele, né? Se eles não sabem, estão sabendo agora, né? Cuidado com os produtos Exatamente. de Commander. Fala de coisa boa então, Eli. Eu não tenho ninguém patrocinado aqui de McDonald's nem nada, tá? Mas, assim, povo de Magic costuma inventar alguma comida, alguma, sei lá, fast food, principalmente em dia de torneio, né? Num sábado, numa sexta, né? E ano após ano eu tento divulgar aqui um dia só para você comer no McDonald's. Um só, que é o McDia Feliz, porque é por uma boa causa, né? O Big Mac vai ajudar contra o câncer. Então, dia 25 de agosto é esse É sábado. um Então, sábado. sábado o pessoal normalmente está na loja, tá saindo da loja daquela fome e não tem nada para comer em casa, ou sei lá, né? Tá na correria ali na rua, passa no McDonald's, compra um Big Mac, você vai ajudar numa boa causa. Nos outros dias do ano, evite McDonald's para sua própria saúde, tá? Mas se você for comer Como a gente não porcaria. faz, não é patrocinado pelo McDonald's, então, e Não nos é. outros dias do ano você compra Burger King. Tentando pescar um patrocínio aí do Burger King, né? Não, mas é sério, assim, se você for comer porcaria, pelo menos nesse dia, lembra de que é o dia do McLanche Feliz, dia 25 de agosto. E por fim, cara. Oi, perdão, Não, pode se falar. porventura você não comer, já que é para fazer uma boa ação, compra um Big Mac e doe para alguém que esteja com fome na Não, rua. boa Sempre você ideia. sempre vai encontrar, né? Às vezes, não como carne, sei lá, não como fast food, vai lá e compra, ajuda duas vezes, né? Boa ideia, cara. Boa ideia, bem lembrado. Isso aí, isso aí. E por fim, a última notícia é que tá tendo Chaos Draft no Magic online. Então, se você jogar isso, manda um print screen lá pra gente no Twitter ou no Face. Tô louco pra ver como é que é esse Chaos Draft. Se por acaso alguém tiver condições, né? Grava esse negócio, streama isso aí, porque me parece bem divertido. Nunca antes na história desse Magic online teve Chaos Draft, pelo menos que eu lembro, tá? Então, eu tô curioso. E é isso, Eli. De notícia é isso. Vamos passar para fase? Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Vamos lá, ele falar de compra ou de venda. Você que sabe aí, sua vez. Bom, antes de a gente falar de algumas cartas, eu queria dar uma indicação aqui de um vídeo do Dan, do SBMTG. Eu não vou tentar pronunciar o nome do canal dele, mas vocês devem saber qual canal que é. Ah, Strictly. Eu Vendo? tentando falar. Porque você que manja de inglês já travou, você imagina se eu tento falar. Strictly Better MTG. Eu Esse sei. canal aí. Ele tem um gato que de vez em quando invade o vídeo, né? Isso, esse é mesmo, É esse legal, mesmo. ele é bem carismático, eu gosto dos vídeos dele. Eu Legal. também gosto dele. Ele sempre faz análises interessantes. Ele manja muito de Magic, né? Ele fala que joga Magic há mais de 20 anos. Então ele é um cara bem cabeça para falar das cartas aí. E ele fez um vídeo falando o top 15 dele de cartas que vão cair agora na rotação, que se você tiver, você deve manter, né? Você deve guardar ela aí na sua caixa por dois motivos. Porque provavelmente ela vai jogar em algum formato. Ele indica bastante Commander, né? Ele cita algumas cartas que podem jogar Modern ou Legacy. Certo. E outros casos de cartas que podem se valorizar. Ele cita vários exemplos. Ele pega algumas cartas que já jogaram T2, que hoje valem, sei lá, 30, 40 dólares, e que são bem parecidas com cartas que estão caindo agora do T2, né? Então, entrem lá, assistam o vídeo, é bem bacana. Eu vou falar uma só, que é a primeira. Posso falar a primeira carta que tá? Porque Pode. nós já comentamos dessa carta e que falamos que era uma das melhores cartas que já saiu nas últimas rotações, que é a Balista. Ah, sim. Então, a primeira carta dele é a Balista. Aí ele dá vários exemplos, mas os principais que a gente já falou aqui, tem grande chance de jogar Modern e Legacy, e sem contar Commander, que pode jogar em qualquer deck aí, né, que você queira. Boa. Então, entre lá, tem cartas para todos os tipos, de todas as cores, de todos os os formatos e ideias aí. Valeu, Eli. Eu tô vendo aqui, você separou pra gente também. Olha só, Assai no Standard. Assai, não, desculpa. Assai, né? Ele aumentou 29%, tá 4 dólares e meio quase, em média. Ou seja, aqui deve estar o quê? Uns 15 paus. Por aí, por aí. É, o problema não é esse aumento de 30% que ele teve em uma semana, cara. É que ele vem aumentando consistentemente há 3 semanas. A gente fala dele porque é sempre assim, 30%, 20%, 25% e tal. Mas ele vem aumentando consistentemente. Ele saiu ali de um patamar, acho que estava o quê? Um dólar e meio, dois, agora mais que dobrou, né, nesse tempo. Então tá 4,5. Fica aí a dica, Sai Master Top Terist, que é o cara que vai no deck da caixa d'água, no Storm Standard. Isso aí. De Modern, eu vou. Uma eu vou falar porque eu vi um pouquinho, né? Que é a Leyline Preta, né? Leyline of the Void, que ela tinha subido absurdamente. Começou a dar uma caída aí. Nessa última semana caiu 7%, mas ainda tá em salgado 51 dólares. Meu Deus, 51. Não, não é a carta que é cara, é o dólar que é caro. É, o dólar que tá difícil, né? Hoje já bateu quase. Acho que passou de R$ 4 hoje já, Ah, né? meu Deus. É por isso que eu falo, Eli, se você pagar seus impostos, for um cidadão honesto, votar certo, pode ter certeza, o dólar não vai cair, mas você vai dormir melhor. Porque eu Deu uma apareceu uma esperança. notícia falando de eleição, o dólar já foi lá pra cima. É verdade. Mas nossa, 50 dólares é R$ 200 em uma leyline. Uma só. Tá Que louco. normalmente não adianta nada uma só, né? Não, não mesmo. Tem alguma notícia boa? A outra eu quero te perguntar, onde joga essa carta? Wounds Reflection. Pera aí, reflexo de ferida. É um encantamento preto de 6 manas lá de Shadowmoor. Ih, Shadowmoor é Commander, deve ser. No final de cada turno, cada oponente perde pontos de vida igual à quantidade que perdeu neste turno. Cara, só pode ser Commander. Subiu 82%, tá valendo 18 dólares. Por que diabos essa carta subiu tanto em tão pouco tempo? Aqui no BR tem loja vendendo a 50 já. 50, 60. Na Liga E já Mestre. tá baixo, né? 18? É mesmo, na Liga Mestre só tem uma loja 31. É, então. Nossa, que tenso. Isso aqui deve ser Commander, tá? Duvido que seja Modern. Mas pode ser, vai que inventaram alguma coisa Modern. Mas tem cara de Commander, sim. Eu até dei uma caçada nas listas aqui pra ver se via alguma coisa rápida, não vi nada Não. de assim. Pode ter sido alguns 5-0 seguidos que fez aí e acabou subindo. Mas se alguém souber aí também, se alguém viu alguma lista, algum campeonato que ela jogou aí, passa pra gente aí, informa a gente aí pra gente no, Boa. na, na manutenção da semana que vem a gente comentar sobre isso aí. Boa. E se você por acaso tem um de Reflection, venda o mais rápido possível, né? Nem que seja tipo 30 Verdade. paus, que com certeza você não pagou 30 paus na sua. Não. Bom, e falar um pouquinho de Pauper aí, né? Só uma penteada aí. O Bushwalker, né? O Goblin Bushwalker, ele subiu 27% essa semana. Provavelmente foi por causa de outros formatos, né? Provavelmente Modern. Porque no Pauper não teve, né, nenhum evento, nada que justificasse um aumento tão grande dessa carta. Ela sempre se manteve ali estável, por volta de. Acho que ela está 3 dólares e pouquinho, subiu um pouquinho mais, então provavelmente foi por causa de outro formato. Guerrilheiro Goblin aqui nas lojas brasileiras, R$ 8. R$ 8, então. Então provavelmente ainda não chegou nas lojas brasileiras esse aumento. Se manter aí mais algumas semanas, deve chegar. Então, quem não tem seu set, pegue. O Snuffout, que é aquela mágica preta, eu não lembro de qual edição que é. É uma florzinha, não lembro qual que é a edição que é, uma folhinha. Ela caiu 32%, tá hoje 2,2 dólares. Ela subiu bastante nas últimas semanas e agora começou a dar uma estabilizada de novo. Assim, subiu bastante em relação ao Pauper, tá? Porque ainda 2 dólares ainda tá bem acessível, mas é uma carta que joga muito pouco, né? É bom que ela é uma remoção de graça, entre aspas, né? Só você controlar um pântano. Então, é uma remoção bem eficiente que vem aumentar seu espaço aí. Snuffout ou Liquidar em português saiu também no Legacy, né, cara? Apareceu naquele deck de Death Shadow lá que tá Ele saiu virando no. Ele produto. jogava do o B-Shadow do Leighton, alguma coisa que ele. Ah, Nome Josserer português. Leighton, é o Raptor. Essa carta tá R$ 4 aqui no Brasil, a mais barata da Liga Magic, tá? Mas a média tá uns 5 ou mais de R$ 5. Então fique de olho. É uma comum, né? Você vai jogar com duas ou quatro, então já E aí, considerava o preço. Oi. Do mall, a única coisa que eu quero citar, eu não vou citar cartas específicas, mas as cartas no mall do que jogam Pauper têm subido constantemente nessas últimas semanas, né? Tem vários decks repetidos que estão se mantendo nos top 8 do Challenge. O Tribe, o Mono Blue Delver, Squad e tal. E as cartas, principalmente as de side, algumas cartas-chave, têm subido um pouquinho, 10%, 15%, mas têm subido toda semana. Então, para quem quer investir no mall, aproveite, compre as cartas, porque elas tendem a ficar cada vez mais caras. Bom, e você quer falar daquela carta verde ou deixa pra semana que vem? A do Ah, Gargoyle já veio. deixa pra semana que vem, eu deixo a surpresa pra Tá bom, semana que é que você vem. falou que tá mais caro que o Tesserei de fato. Acabei de ver Ah, pode falar já. Então, é o Carnage Tyrant, né? O tirano da aqui. Isso. carnificina, aquele 6 mana 7/6 que faz tudo. Ele passou o Tesserei já, continua subindo. E como a gente comentou, provavelmente vai ser uma das criaturas mais fortes aí da próxima rotação. Claro, a gente não sabe o que vai sair em Ravnica, mas é um bicho de respeito, né? Ele tá R$ 50. Tem potencial para triplicar, quadruplicar de preço, dependendo do que acontecer com a rotação. Ainda bem que meu setzinho tá guardado aqui. Boa. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Bom, Eli, vamos para Los Angeles. Na verdade, vamos para os Estados Unidos, porque os dois GPs foram lá. Primeiro, Los Angeles, né? Por falta de um GP, tem dois. Sacanagem isso. Tô com profunda inveja dos americanos A gente agora. chega lá ainda, a gente chega lá ainda. Vamos lá. GP Los Angeles foi standard, os dois, né? Foram standard. Nós tivemos no top 8 dois hack do Zagro. Um, o BM de range, com Liliana. Olha, Liliana e Doomfall de main deck. A Liliana é de 5 manas, né? Ou a Liliana é zumbi? Isso. Ah, é de 5 Cinco manas. manas, cinco manas. Um WGPG. Tudo bem? Ele tá usando Lyra e Baral no side. A Lyra eu entendo. É aquele plano contra decks muito agros e tal. Olha, apareceu um Bunch Turbofog aqui nesse top 8 ali. E ele voltou a usar o quê? Carne Temporal Sundering. Isso, Karn Temporal Sunder, o feitiço E lendário o azul. carne, né? Usou as duas, né? Eu, Karn. Tem um W Approach também, que tá usando Lyra e História de Benalla. História de Benalla voltou a aparecer no top 8 standard, hein, cara? Tava sumida essa carta, olha só. Verdade, verdade. História de Benalla. Mas no sideboard, né? A Lyra e a História de No Benalla. sideboard, isso. Ah, legal. E tem um BG Constrictor também, e é o mesmo deck que nós vimos na semana passada. É legal ver que é um deck que tá quatro standards aí, né? O BG Constrictor, desde que você tenha a combinação da cobrinha com o Titã Verde, tá aí. Mas ele tem novidade, ó, no main deck tem Vivian Reid, de novo ela aparecendo. Parecendo com o jogando a Nissa pro side. Olha só. E tem a Eguinha Pocotó no side também, né? Isso aí, Vinemar. Isso. E um Grixis Midrange para completar esse top 8. Agora o main deck dele tem uma carta estranha ali. Essa Izarete, sei não, hein? Izareth. Olha, se eu me lembro bem, é aquela criatura preta 3-3 Death Touch. Quando ataca, você pode pagar X e devolver um bicho do cemitério pro jogo, é isso? Exatamente, Ah, tá. exatamente. GM19. Que estranho. Será que Grixis Midrange jogando isso? Será que foi erro de digitação? Ah, não sei. Não sei se a ideia é poder devolver o Nicol Bolas porque ele vai ser alvo instantâneo. Algum plano de jogo nesse sentido? Pra dar uma resiliência às criaturas dele? Pode ser. Tá estranho, bem estranho. Bom, vamos para Providence agora também. E esse top 8 tá mais fácil de analisar. Teve quatro Mono Red Wizards. Lembra aquele deck legal, super rápido, abaixo da curva que nós vimos na semana passada? Quatro cópias dele apareceram aqui. Popularizou. Eu até queria fazer uma menção aqui, o Jean, lá do grupo dos padrinhos, ele ficou muito triste que a gente ficou falando mal Mas não do Mono falamos Red. mal, Jean. Eu adorei esse deck, bem direto. Ele ficou bravo comigo que a gente ficou falando mal do deck dele e tal. Isso gerou uma Jean, nós não deck falamos tech, mal. né? Não falamos mal. Nós falamos sobre o número de terrenos no deck. Ele até mostrou o deck dele, tinha 22, se não me engano. Nós vimos listas com 19 na semana passada. E Isso. quantas sagas você usa? Porque ele usa, né, essa saga que você descarta a mão no primeiro capítulo. Eu já Chama de Keld. Isso, a chama de Keld. Eu já vi deck aqui usando quatro cópias. Ele disse que tentou até usar quatro cópias, mas acabava vindo repetido. E aí, zoado, né? Porque você vai ter que acabar descartando uma. Então, com três, ele disse que estava muito satisfeito. Curti bastante esse deck, cara. Sério mesmo, curti. Abaixo da Sim, curva, barato, barato. baratíssimo, É, baratíssimo. gostei. E o E isso que. mostra como o deck tá forte, né? No top 8, por mais que seja, eu acredito que deve ter sido um GP um pouquinho menor. É, quatro decks no top 8 não é para reclamar, né? É um deck mais agro que o Rack dos Agro e veio depois do Pro Tour, hein? Quem disse que o Standard não muda depois do Pro Tour? Tá aí a prova, que legal. E tem o quê? Tem dois UW Control aqui mesmo também, é um UW Control que a gente conhece. Tem um UB Control, esse UB Control é mais do mesmo, de acordo com a análise do nosso grande especialista aqui. Não, mas eu entendo. Chega uma hora que as listas não mudam, né, Eli? Você que fez esse apanhado aí dos dois GPs, é muita coisa do mesmo, assim, as mesmas cópias das mesmas cartas, mas às vezes você vê uma coisinha diferente no side. Você destacou aqui uma carta interessante no side. É, o Infernal Recrawning, que é aquela instantânea preta de uma mana que exila a criatura incolor, né? E Nossa! você ganha o ponto de vidas igual ao custo dela, né? É, não sei se é custo ou poder. Deixa eu ver, acerto de contas infernal. Pior que eu abri essa porcaria em um booster. Acerto de contas infernal. Deixa eu ver. Ih, não tem aqui, porque não tem 19. Não, tem sim. Não é Eu acho acerto que de não. contas infernal? Infernal Reckoning. Ah, achei aqui. Você ganha igual o poder dela. Você ganha a vida igual o poder É dela. É igual o uma poder espadazinha dela. arada invertida, né, que dá vida para É você. isso. É. É. Ok. Então, tem várias cartas incolores que ainda tem jogado, né? Nenhuma assim com poder. Exila barata, né? Você ganha 3 de vida, exila barata. Boa, bem lembrado, boa. Então é uma carta que demorou um pouquinho, entre aspas, para sair, né? Alguma carta que conseguisse combater. Se ela tivesse saído há umas duas coleções atrás, talvez tivesse dado equilibrado um pouco no Mono Red, né? Mas a gente não pode deixar de citar que ela começou a aparecer aí. Vamos esperar Isso depois aí. em Ravnica para ver o que vai acontecer. Isso aí. Para completar o top 8, um B midrange. Tá usando Eldest Reborn, aquela saga preta de 5 manas lá. Engraçado, essa carta não jogava tanto assim no limitado e tá aparecendo aqui nos decks. Sim, é uma boa carta, ela pega muito decks de surpresa. Inclusive esses decks aí que dependem muito de um Teferi só para ganhar, por exemplo. É uma carta boa, né? É, que mais? Olha só, tem notícia Pauper aqui na nossa fase. Vamos estender ela um pouco então e falar. Ô, Eli, o que você conta pra gente de novidade no Pauper? Bom, primeiro, você até comentou, né, teve um burn fazendo 5-0 na semana passada, na lista da semana passada, com o Mordida do Soberano. Isso aí, Sovereign's Bite. O Lightning Helix do Pauper, né? É uma mana e uma preta, um feitiço que você causa. O oponente perde 3 de vida e você ganha 3 de vida, né? Então saiu um hack dos burn aí com essa. Até o Guma chegou a fazer live com essa lista e tal. É uma lista bem bacana. O pessoal ainda tá se acertando nela ainda, mas quem sabe ela tenha potencial para jogar mais aí. Boa. Então, domingo agora, dia dos Challenge, né? Queria fazer algumas menções aqui, mandar um abraço pros meus conhecidos que jogaram, né? Um abraço pro Diego, o Carves aí, que ficou em sétimo, perdeu da lenda Mezel, que é um cara que joga bastante aí no Pauper, e o cara joga muito de Mono Blue, inclusive foi o Mezel que ganhou. E um abraço pra Júlia, pro Pinato e pro Matana, que também participaram do Challenge. Das listas em si, não vou citar muitas listas, só vou dizer que teve aumento de Squad, de Tribe e Mono U. Basicamente, as listas, né, dos top 20 para cima aí, foi essas listas. Mas teve um aumento interessante de Elfos, inclusive o Elfos ficou em segundo lugar. E uma diminuição substancial de Tron, tá? A única lista que eu quero citar aqui, porque eu acho que até o MP vai querer saber o que que tem nessa lista. Em 23º lugar, tem um deck que eu não tenho a mínima ideia de como é que o cara chamou, mas ele é um Grixis Goblin. What the hell? Grixis Goblins. Isso, eu não sei Que nem o que eu diabos? chamo. Ele tem Goblin Matrona, ele tem Gourmet Gangler, ele tem Mull Drifter, ele tem Spark Smith e ele tem uma carta que chama Warren Pilferers. Eu não sei pronunciar exatamente, mas é um Goblin Rogue de custo 5, 3/3. Ele entra em campo, retorna a criatura do seu cemitério para sua mão, e se essa carta for um Goblin, o Warren ganha ímpeto até o final do turno. Então ele faz um pouquinho de tudo aqui nesse deck aqui. Então ele tem Counter Spell, ele tem Terminate de main deck. Ele usa a estante que é tribal, né? O Tarfire, causa 2 na criatura oponente, Nossa, na bizarro. criatura jogador. Né? Usa Ponder, Preordain, Flame Slash, usa Chainers. Né? Então ele faz de tudo um pouco. Né? Então a lista bem diferente aí que eu nunca tinha visto, nunca nem tinha imaginado. Nada desse tipo de interação, mas tá aí, o cara ficou em 23, em 23º no Challenge, então a lista não deve ser interessante de jogar, né? Parece alguém que pegou, foi jogar papel pela primeira vez na hora de montar a mão da base e falou: Ih, caramba, não pode usar dolente. Ferrou. Mas vamos assim mesmo, vai. Ah, vamos do jeito que tá aí, vai. É, que interessante, né? Interessante. Mesmo assim, dá pra ver novidade. E 23º não é pouca coisa, não, né? O Pauper Challenge, qualquer challenge no Magic Online, é um evento bem disputado, né? Que vale bastante Isso aí. coisa. Então, legal. Obrigado a ele pela atualização. E eu acho que a gente falou de semana passada, não sei, de um artigo de sanduíche do Standard Post-T2. Acho que nós falamos sim. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E uma última coisa, você falou do Matana, falaremos dele aqui semana que vem, sim. Então aguardo. Ah, e agora é a hora da fase principal. Nós conversamos com o Grilo. Na verdade, eu conversei com o Grilo e com o Túlio sobre Commander. Foi uma conversa divertida. Eles gostam muito do formato multiplayer e a gente analisou o produto Commander 2018. Esse mesmo que vem colado. Então aproveitem a conversa e a gente volta na fase final. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Vamos lá, gente. Vê aí, Túlio, Grilo, estamos aqui com dois zumbis, na verdade. Os caras só aparecem de 30 em 30 programas. Então, ui, ui. Última vez que eu gravei aqui era tudo mato. Eu sou coadjuvante aqui na conversa de Commander multiplayer, principalmente. Então eu vou deixar vocês se virarem aqui, só vou assistir comendo pipoca. Senhores, vocês conhecem o Túlio, né? Já veio aqui falar de lore também com a gente. O Sim, Grilo sim. Nem se fala, e os dois são quase não se conhecem, né? Vocês dois. O Grilo é o meu arqui-inimigo. Eu quero que ele morra no Magic. O Túlio não é meu arqui-inimigo, porque meus arqui-inimigos têm que estar no meu nível. Olha só. Pois dessa. Pois dessa. Antes de entrar no ar, vocês estavam ensaiando o lema da equipe Rocket pra falar. Não. Agora virou arqui-inimigo. Caramba. Não, cara. Mas vamos lá. Eu pensei em fazer o seguinte: a gente fala um pouco de Commander 18, né? E um pouco do Commander em geral, como é que ele evoluiu ou devoluiu nesses últimos 2 anos aí que a gente não aprofunda no assunto de Commander multiplayer. Assim, devoluir não devoluiu, porque o formato tá ótimo. A Sim. cagada é só da Wizards, que não sabe fazer um produto que presta. Ah, nisso eu vou ter que discordar um pouco. Eu acho que a Wizards, todo ano ela tá melhorando assim, de pouco em pouco. Ah, Commander, sim, ok. Commander 2016 foi o Commander dos quatro cores. Nossa, foi um produto sensacional. E o follow-up foi o Commander Tribal. Foi que, pelo amor de Tribal. Deus, Ah, sim, o Commander ok. Tribal foi monstruoso de gostoso de jogar. Ok, o problema está mais restrito para o Commander desse ano, sim, né? Sim, o Commander desse ano foi uma vergonha. Total. Mas você tem que concordar que uma hora eles iam ficar sem ideia, né? Sim. Ah, eu não acho que é uma questão de falta de ideia, mas foi um erro na mão na hora de. Tanto nos reprints e quanto. Na hora de escolher as mecânicas, sabe? Cara, é que, assim, quando eles anunciaram, vamos fazer um deck vermelho e azul de artefato, chega, cara, quantos decks temáticos de artefato a Wizards vai fazer, né? Que parece que eles não cansam nunca, sabe? Sempre tem o da Breia, né, do ano passado, vocês estavam falando que... É, do ano retrasado. Retrasado, 2016. Retrasado foi. Ah, falando isso, o que que vocês acham dessa redução aí de 5 para 4 decks? Porque vocês consomem o produto, né? Quando tinha 5, tinha mais carta para escolher, tinha mais temática. Ok, assim, eu entendo porque eles fizeram isso, né? Porque de uma maneira meio esquisita, ter 5 decks meio que restringir o que eles podiam fazer, porque fica meio que implícito que ia ter que ter um tema assim, meio que, um tema de meio que de cores entre os cinco decks. Então, ah não, esse aqui é dessa cor, esse aqui é dessas cores, esse aqui é dessas cores. Sim. Aí quando eles. Aí chegou no ano passado, eles simplesmente chegaram lá, vamos largar a mão de sempre fazer cinco de cores diferentes, né? E vamos fazer os tribais, que eu acho que não foi uma má ideia. Acho que deu um espacinho assim pra poder desenvolver mais. E eu acho meio. Achei até que meio estranho como desse ano. Assim, eles resolveram tacar o foda-se pra temas também, né? Porque agora cada deck não tem muito a ver com o outro. É, MP Grilo, eu acho, na real, o lance de reduzir de 5 para 4 é muito bom, na verdade. Completando o que o Grilo disse aí, porque se você faz um ciclo de 5, o Magic já é meio ostracizado, fala assim, ah não, ou é 5 pares de cores amigas. Geralmente, Commander você joga de 3 ou 4 pessoas. Se você parou para jogar Commander de 5 pessoas, você não vai sair da mesa em menos demora de 3 muito. Horas. A não ser demora que alguém muito. Tenha um combo lazarento, né? Porque daí o jogo acaba em 20 minutos. Isso, pra mim, não configura Commander, né? Configura quem tá combando mais rápido. Não que seja problema em algumas mesas, né? Que quando o pessoal gosta de... Só fica jogando Legends, às vezes é meio que o metagame do Commander, né? O pessoal só faz esses decks escrotos aí, que o objetivo é ou combar primeiro ou parar o combo do amiguinho. Sim. Mas geralmente, como o Commander é um formato bem casual, geralmente não é o caso. Sim, sim. Então, você reduzir para 4 decks, acho que diminui o estresse criativo, né? Na hora de você montar decks. Quebra aquela coisa de precisa ser um ciclo. Não precisa ser um ciclo. Precisam ser 4 decks bem feitos que joguem bem entre si e restringe para a situação normal, sabe? Que o Commander é sempre 4, 3 pessoas, 5 nos casos especiais, né? Sim. E você comprou o produto... Bom, a gente comprava, né? Esse ano eu não comprei, graças a Deus, porque o produto tá muito feio. No meu grupo de jogadores, ninguém comprou, a gente fez uma compra de singles, sabe? Uma carta perdida ali de outro deck. Mas das pessoas que eu conheço, ninguém comprou o deck. Em contrapartida, ano passado, a gente comprou 3 sets, cada um pegou pelo menos um deck ou dividiu outros decks, sabe? Foi incrível ano passado. O Grilo, você comprou algum desses decks? Desse ano ou do ano passado? Desse ano. Desse ano eu não comprei nenhum, cara. Eu cheguei, olhei as linhas. Assim, eu acho que a gente vai se aprofundar mais depois, mas minha opinião é assim, uma boa parte das cartas novas são legais, mas os reprints são muito ruins. Ô Grilo, então, desculpa, Túlio, a sua opinião também é, o problema são os reprints que são ruins? É por isso que você não quis comprar? Assim, vocês dois viram um pouco o valor nesses decks? Não exclusivamente pelos reprints, né? Mas pela estrutura dos decks também. Eu acho que faltou um pouco de brilho na hora de fechar o produto, sabe? As cartas novas são interessantes e tal, mas quando você tá comprando um deck fechado de Commander, você quer alguma coisa que faça você brilhar, faça você sentir que seu dinheiro valeu a pena. Os reprints não estão bem mais ou menos, porque, vamos ser bem sinceros, como é que você printa um deck que o tema é Lands e não reprinta a porra do Morágulo de Mudaia? Sim, pelo amor de Deus. Eu falei isso pro Túlio essa semana, cara. Quando a gente for gravar, me lembra de ficar puto que eles não reprintaram o Oráculo de Moldaia. Tá quase $40 essa porcaria, cara. No Magic Online, pra montar um deck budget com esse Oráculo, é um suor também. Putz, Grila, como que traz... E faltou mais carta também nesse deck temático, né? É porque a gente opina sobre ele, porque acho que o de terrenos e o de artefatos são aqueles que nós temos mais experiência em tentar pensar em carta, em tentar fazer funcionar. E de fato, carta óbvia era esse Oráculo. Cara, assim, eu acho que o de terrenos foi o que eles foram menos inspirados, cara. Porque, não sei, é tão desconexo, sabe? Pra começar, o único commander do deck que tem alguma coisa a ver com terrenos, assim, diretamente, é o Lord Windgrace. A Hydra e a Aranha, tipo, não tem bulhufas a ver com terrenos, cara. E, assim, o grande book do deck é meio que um deck de ramp, cara. Não, eles não fazem muita coisa interessante com terrenos. Assim, vamos colocar umas mágicas de custo X, algumas coisas que gostam, que você tenha bastante terrenos, eles não colocaram coisas que funcionariam, tipo, Borborigmos Enfurecidos seria legal. Sim. Colocar mais terrenos que tem alguma habilidade especial. O Gitrog Monster, né? Dessas cores, né? Sim. Colocar. Cara, seria tão legal se eles fizessem alguns terrenos com uma habilidade legal e colocar assim aquela carta de Rise of Eldrazi, Realms Uncharted, que é o Gifts and Givens só pra terreno. Eu acho que seria outro momento pra Wizards pra ela meio que tentar se redimir, porque pensa comigo, quando você pensa em terreno, bom, eu pelo menos, eu penso em terrenos, a primeira coisa que vem na cabeça é Landfall pra mim é Zendikar. E Zendikar, essa segunda vez, essa primeira vez que a gente voltou, né, que tem a Zendikar antiga, agora teve Battle for Zendikar e Out of the Gatewatch, eles não fizeram nada que invocasse o espírito de Zendikar, porque eles estavam tão focados em, tipo, ai, os Eldrazi estão arregaçando, o Gatewatch vai salvar o dia. Eles não, todo mundo reclamou, mano, cadê você aquele sentimento de exploração, sabe, você fazer como é que era? Tinha as cartas que você descia terreno, colocava marcador, e daí quando chegava em três marcadores só estourava pra fazer um efeito grande. Ah, é verdade. Expedição a Zektar Shrine, sabe, fazer umas expedições legais, assim, sabe, explorar o tema mesmo. Então eu acho que foi falho, esse deck em especial falhou nisso, sabe, a Wizards falhou duas vezes pra mim. Tá, de fato, só pra ser mais justo aqui pra quem não lembra do Lord Windgrace, ele é Jund, 5 manas entra com 5, né, um Planalto que pode ser Commander, aí no mais 2 você descarta uma carta e compra uma carta, se um terreno foi descartado você compra mais uma carta, legal, ótimo, ele vai pra 7, inclusive, menos 3 você retorna até 2 terrenos do seu cemitério para o campo de batalha, tá? Você já tem que ter colocado terreno no cemitério de alguma forma. E o menos 11 dele, então você tem que dar mais, tem que upar ele 4 vezes. O menos 11, você destrói 6 permanentes que não sejam terrenos e coloca 6 gatos em jogo, com travessia de floresta, por algum motivo estranho. Por que não, né? Ele parece um bom comandante, assim, tem tudo a ver com a temática do deck, né? Sim, mas aí você vê os outros dois. Que é assim, o primeiro é o Gyrus, o Despertador de Cadáveres. Ele é uma hidra, uma preta, uma vermelha, uma verde e X. Ele entra com marcadores mais um, sendo... Quanto foi pago, então. Então, não igual ao custo de X, quanto foi pago. Então você pode fazer ele pra X igual a zero, ele vai estar com 3 marcadores. Aí toda vez que ele ataca, você pode exilar o card de criatura algo com menor poder que. Como que é? Poder menor do que ele. Com poder menor do que ele. Do seu cemitério e põe uma ficha, né? Eu repito, escrito em português tá meio estranho. Eu sei, já deu problema, já. Teve até canal aqui, esqueci o nome do canal. Você pode exilar o card de criatura alvo com o menor poder. Pelo jeito que tá escrito em português, significa criatura com o menor poder do seu cemitério. Não é assim que funciona. Não é. Já foi até esclarecido num canal brasileiro aqui de Magic durante uma live. É poder menor do que ele mesmo. Aí se você fizer isso, você ganha uma ficha que é cópia daquele card e tá virado. Depois você exila a ficha de criatura. A palavra terreno não aparece nenhuma vez no texto da carta. Não aparece nenhuma vez. E assim, cara, o único argumento que poderia fazer é que se você tiver mais terrenos dá pra fazer um X maior, mas pra mim isso não é justificativa, cara. Ainda mais porque a habilidade dele sugere um deck build muito diferente. Sim. Você vai querer um... Na falta de um termo melhor, meio que um reanimator efêmero, sabe? Sim, você vai ter que ter uma maneira de jogar a criatura pro cemitério pra poder também aproveitá-lo. E assim, a aranha é pior ainda. É tipo, 3 e uma preta, uma vermelha, uma verde, 5 alcance, todas as criaturas atacam se estiverem aptas, cada combate. Toda vez que a criatura ataca, uma criatura ataca você, um planeswalker que você controla, coloca o marcador mais um na aranhona aí. Também não tem a palavra terreno e. Também não tem nada a ver. Eu devo dizer que é muito legal ter um Lorde de Aranha, né? Ou um Commander de Aranhas. Isso é muito legal. Por enquanto tinha a Ishikana, mas esse aqui é Jund ainda, é bem melhor. Mas de fato, negligenciaram a temática que disseram que é a temática do deck, que é terreno. Sim, cara. Assim, eu vou dizer, eu gosto, eu até que, até em certo nível, eu gostei desses dois comandantes. Não sei se eu vou chegar a fazer um deck deles, mas achei interessante. Mas o grande problema é que o que diabos eles estão fazendo nesse deck? Entendeu? Porque não tem nada a ver com a ideia do deck. Sim, assim, pelo menos a ideia teórica do deck. Sim. Você pensar em commanders antigos, o que me veio na cabeça agora era o do Dereville. Que o Dereville, ele, você conseguia cheatar ele em jogo, e toda vez que causava dano de combate, você desvirava permanente. Daí, em contrapartida, tinha o Rune, né? Daí, os dois, apesar de estarem diferentes, serem bem diferentes mecanicamente, você ainda assim era um controle focado em combate e ter suas permanentes desviradas, né? Porque o Dereville, você causava dano de combate, ele desvirava permanente, e o Rune, você, bom, esperando, né? Você pudesse atacar com ele, atacasse com outra criatura, você blinkava e a criatura voltava no final do turno desvirada. É mesmo. Você consegue, tipo, pensar ainda, meio que você esticar um pouco o raciocínio, ter uma ligação. Mas essas três são totalmente desconexos. Bom, pra não dizer que é desconexo, se você falar que, eu vou descartar com o Wind Grace e daí eu vou alimentar o Gyros, tá ligado? A Hydra. Sim. Dá, mas com o Wind Grace você não quer descartar criaturas, você quer descartar terreno pra comprar duas cartas. Então, pelo discurso de vocês, eu tô sentindo que as cartas desse deck seriam interessantes pra melhorar um deck já existente com a mesma temática, né? Sim, de certa forma. O que vocês veem aí desse deck Jund primeiro que pode ser desmontado pra melhorar um deck com a temática de terreno? Pra melhorar a temática de terreno, primeiro eu tiraria tudo que não tem a ver com terreno. Não tudo, né? Mas, sabe, tiraria aranha, tiraria a Hydra e... A Zantia, cara. A Zantia cara, eu achei... é uma carta ótima, mas não tem nada a ver com o deck. É mesmo. Daí eu tentaria focar um pouquinho em Landfall. Tem tanta coisa legal em Zendikar com Landfall. E tem as Autoclude, né, gente? Tem, vocês falaram do Oráculo de Mudé, tem o Corsair of Krufix, tem o Gitrog Monster, a Titânia, a Mono Verde também. E o Onaf, que vocês falaram, todos eles estão em Jund. Né? Sim. Ok, tem outras cartas aí que são destaque Autoclude num deck desse? Talvez Borborigmos seria legal. Ah, é, Borborigmos. Deixa eu ver. Verdade. Uma outra mágica de ramp também, né? Que seja mais eficiente do que as que estão aqui. Sim. Tem um subtema, né? De enquanto lands, descarte também, né? Que é forte no vermelho e no preto. Então, eu tentaria coisas como... Como que é o nome do diabo lá? Faithless Root? Não. É mecânicas Golgari lá, Dredd. O Dredd. O tanto o Dredd quanto Delve. Morbid. Não, é o Necrofagia. Isso. Necrofagia. Lembra, Necrofagia porque todo mundo tava fazendo piadinha no pré-release de RTR. Necrofilia. Então. Quinta série Forever, né? Quinta série Forever. Daí, eu acho que esse era o deck que tinha menos segredo pra você montar, sabe? Não precisava fazer full lands loucão, sabe? Vou colocar uma azul, usar Oráculo de Mudaia e, nossa, fiz o meu topo inteiro, tá ligado? Não precisa assim. Mas você ter feito com um pouquinho mais de carinho o deck, pra mim seria o diferencial, sabe? Fora que, sem contar, eu acho que foi a mana base mais vergonhosa desde, sei lá, o primeiro Commander, que eles simplesmente colocaram as Vivids, colocaram o Command Tower e era 10 de cada básica, se eu não tô enganado. Uma de cada. Como é que chama? Bounce. É bem isso. A mana base era muito vergonhosa, sabe? Gente, não. Mas tem dual land raro aqui. Cara, Green Backwoods. Pode colocar Green Backwoods na cestinha de cartas que a Wizards tem alguma maldição que elas não pode parar de repentar nunca. Então, só no Commander 2018 temos Green Backwoods, Leviathan do Tinteiro e aquele Selk Olhos Frios. Sim! Uma cestinha de cartas que não valem nada, mas para de repentar porque é por causa de alguma maldição xamânica que eles têm que satisfazer. Gente, nós estamos em 2018, tem tanto dual land aí pra se trazer de volta num deck desse. Os caras não trouxeram. Então, daí pra mim, sabe, pensando no deck Jund como um todo, sabe, não tem reprints que são atrativos, as cartas printadas novas do deck, All-Star pra mim é o julgamento de Wind Grace, que é o Maelstrom Pulse lá, mais ou menos, né, de instante 5 manas, esse é sensacional, que é assim, 5 manas, 3 genéricas, uma preta e uma verde, é uma instante. Daí, pra qualquer número de oponentes, você destrói uma permanente não land que ele controla. E é isso aí a carta. Mano, você, por 5 manas, num jogo de 4 pessoas, você no passe, quebrar 3, uma permanente chave de cada oponente, você sai muito na frente. É uma carta sensacional, assim. E é bom que não tenha penalidade diplomática também, porque você foi injusto com todo mundo, né? Não só com um. Não, é que esse é qualquer número, né? Então você fala, você está muito atrás, não vou pegar você. Você pode ainda brincar disso. Eu achei uma carta sensacional. E daí você vai olhar o resto do deck, o que me atrai é o dragão, mas eu tenho um tesãozinho por dragões, né? O dragão, Nesting Dragon, que tem Landfall, que quando ele entra, você... Aliás, quando o terreno entra em jogo, você faz uma ficha 0-2 de ovo de dragão. E quando a token morre, você bota um dragão 2-2 que cospe fogo. Que é uma carta que foi printada, acho que, primeira vez em M11, né? Ovo de dragão, Grilo? Sim, teve que foi printado pela primeira vez. Uhum. Ah, putz, eu não lembro, só sei que foi reprintado em M19. Inclusive, em M19. Daí, eu adoro quando eles fazem isso, sabe? Você pode fazer o token do card de verdade, sabe? Mas, bem lembrado. Enfim. Eu achei que foi sensacional esse, mas fora isso, eu paro, olho o produto e falo assim, que mais tem isso aqui? Vingador dos IndyCar, eles não cansam de reprintar, pô, legal, eu gosto muito de Vingador. Mais outra cestinha. É outra cestinha. Sai um deck, é verde, o tema é subtema mais ou menos Rampage Wizard, só que é Vingadores IndyCar, eles gostam disso. Pena que só pode usar um, né? Acho que ninguém... Esqueci de falar pra eles que só pode usar um deck de comando. Que mais tem? E tem o Rinoceronte, que é 5-5, mas se tem 10 lands, ele é 15-15. Não, é um Rinoceronte, é um Besouro Rinoceronte. Ah, isso, e ele não, tipo, não tem tipo Rinoceronte na criatura. Ódio! Essas experiências genéticas da Wizards aí. Deixam de me fascinar. Mas acho que isso é um tipo de besouro que existe, né? É um besouro mesmo. Ah, sim. Esse besouro existe. É um Kabuto. Ah, mas... Still. Kabutops, Kabuto. Gente, vamos falar do deck Bunch, então. Porque foi um deck com temática de encantamento, ou barra aura, né? E é sempre polarizante, assim, falar desses... decks, porque, pô, a hora tem o Uriel, né, que nem é nem Bunt, é Naya, e o cara tem Hexproof, então é muito fácil pensar assim, pô, põe um deck com um cara com Hexproof, várias auras, pronto, parte pro braço. Esse aqui foi uma pegada bem diferente, né, começando pela Planinauta aqui. O que vocês acharam em geral desse deck? Assim, ó, eu posso começar dizendo, assim, que é bem notável que o power level dos decks não tá sendo ao mesmo nível, sabe, tá bastante dispar. E assim, aqui na loja da minha cidade teve um evento de pro Commander, pros decks de Commander, que é uma coisa às vezes assim, você compra um deck e aí você joga em um pod com 4, 5 pessoas, aí quem fica em primeiro no pod ganha prêmio, essas coisas, né? E na maioria dos pods foi esse deck Bunch que ganhou. Sim. Então já dá pra começar que tem uma diferença de power level aí, né? Sim, foi desbalanceado. No geral, eu acho que esse é o deck mais bem feitinho, mas considerando, isso não quer dizer muito, né? Eu acho que, na real, o lance desse deck se sobrepor frente aos outros é que... Bom, opinião pessoal aqui, né? Vamos lá. Encantamento em Commander já não é... Encantamento no Magic, né? Não é nem Commander. Já não é é o tipo de permanente mais difícil de tirar depois de terreno. Acho que terreno é o mais difícil, daí segue... Não, o terreno é até mais fácil, né? Se for pensar. Encantamento é permanente mais difícil de você lidar. Sim. Eu ia falar Planeswalker, mas Planeswalker você pode socar. A não ser que seja uma aura, né? Que aura, todo mundo conhece, que é o famoso vai fazer aura, vou te dar um 2x1, tiozão. Só que a maioria das auras que tem nesse deck são aquelas umbras, né? As que não são umbras são encantamentos, né? É voltado pro encantamento. Então você fica assim, né? Você sempre tira vantagem, não... Aliás, não só Umbras, eles reprintaram alguns daqueles juramentos do primeiro Commander que fazem suas. É um pacifismo nas criaturas do oponente frente a você. Então, tipo, dá um bônus pra vocês se matarem aí. Juramento do voo e afins. Pensando assim no deck como um todo, é meio avassalador, porque, mano, tem Bruna, sabe? Você mata o deck inteiro do cara, daí ele fala, fazer uma Bruna aqui, bati, voltou tudo no cemitério nela, você morreu. Bruna é muito desleal. Desleal. Ainda mais que tem Finest Shower no deck, né? Então, se a Bruna atacar sozinha, ela tem. Tem Double Strike e Exaltada. Eu não passei direito na lista. Não é bom fazer um deck de auras que não. Um deck de equipamentos que não seja assim, focado em auras, porque os outros dois meio que são, né? Sim, sim. Cast e... diz assim, você vai ter criaturas encantamentos ou criaturas encantadas atacando. E a Astrid, ela básico, mais um dela faz uma aura, né? Lembrando aqui, pra quem não conhece, a Astrid, né? Ela é o comandante, que é Paninauta também, pode ser comandante. Costuma bunch em um, então 4 manas entra com 3 mais 2. Você desvira cada permanente encantada que você controla. Parece ruim, mas calma. O menos 1 dela, você coloca uma Totem Armor em qualquer permanente sua, né? Coloca uma ficha de encantamento que tem Totem Armor. Então pode ser inclusive na própria Astrid. E o menos 7, o menos 7 dela, você tomba as 7 cartas do topo do Grimório e põe tudo que não é aura, mas que seja encantamento no campo de batalha. Aí depois faz o mesmo com auras. Então, se você tiver tipo, criatura que é encantamento, depois você pode pôr os encantamentos em cima dela. É interessante, Replenish tá caro, né? Detalhe, né? Você põe tudo que tá no teu cemitério, que é a aura, né? Não só a 7 que você tombou. Então, ela é uma boa comandante pra uma temática de aura. Mas eu tô vendo aqui que tem muita carta que é bem fringe, assim. O que vocês colocariam pra melhorar um deck desse? Como é que é a aura lá que você encanta o terreno e daí você vira e faz um símbolo? Faz o quê? Faz um símbolo. Não, Earthcraft é o que desvira, é o Ninho de Esquilas. Ninho de Esquilo, ó, porque daí você dá o mais 2 da Astrid, você já desvira o terreno e faz outro esquilo. Tem coisa mais divertida aqui do Commander? Olha só. Bom, tem combos infinitos, né, com isso. Eu imagino que aqueles encantamentos de terreno verde de 1 e 2 manas tem que estar presentes aqui pra você abusar desse mais 2 dela, né? É uma boa, né? O Top Sprawl. Tem o Top Sprawl, tem o Crescimento alguma coisa lá. E o... como é que é o nome? Overgrowth? É o outro. Oi? Wild Growth e... Wild Growth e o de 2 manas. Overgrowth e Wild Solo Growth. Fértil. Solo fértil, né? Sim, solo fértil. Tem bastante dessas auras de terreno, sim. Ah, legal, já é um bom começo para começar a atualizar o deck aqui. É uma outra criatura com Hexproof, tipo um Geist também? É enjoado, mas tá virado, né? Ele tá dormindo. Primeira vez que eu vi essa carta, eu pirei, assim, é muito estranha, né? 4 manas, 12-12, só que é um terreno. E aí você precisa ficar tirando um marcador pra poder virar uma criatura. Só que quando entra, é tipo uma pedra de mana, né? É um terreno que você pode castar. E ele gera 2 manas, então é bom. É bem legal. Não hate tão ruim. Não. Pô, você pode ter um commander que é um terreno, né? Agora. Sim, opa, olha só. Plot twist. Daí, desse deck especial, eu acho que é legal descartar o combate rístico, né? Que é toda vez que um oponente te ataca, você ou um planeswalker que você controla, você pode comprar uma carta. Esse é muito legal, sabe? Limita bastante o quanto seus oponentes vão ou não te atacar, porque vantagem de graça todo mundo quer. O encantamento que reduz o custo de commander, né? Aquele Myth Unbound. Ah, sim, esse é bom. Que tipo, o seu commander custa um a menos pra cada vez que ele foi castado, ou seja, sua tex de commander deixa de ser 2, vira 1. E toda vez que seu commander é colocado na command zone, você compra uma carta. Então, qual que é a desvantagem do seu commander morrer? Se você faz ele mais barato e se ele morre, você compra uma carta, sabe? Sensacional. Mas vocês acham que vale a pena gastar um slot do deck pra essa carta? Porque ela só liga pra isso, né? Ela reduz o custo do commander em 1 pra cada vez que ele foi. Então, o imposto de commander vai ser reduzido pela metade e ela te dá carta quando o commander é colocado lá. Então, não tem nenhum efeito sobre as criaturas da mesa? Eu acho que se o seu deck for bastante dependente do seu comandante, talvez valha a pena, porque nesse tipo de deck... Você quer fazer ele no turno 2, morreu, você quer fazer ele de novo, aí, em vez dele sempre custar 2, 4, ele custa 2, 3, 4, sabe? Melhora muito o fôlego do seu deck. E em relação a Kestia, a cultivadora, que só eu que achei ela muito boa... Acho que sim. Nossa. Ela tem uma habilidade estática que, se você souber construir um deck, né, ao redor disso, você tira valor assim que você casta ela, pô. Ah, não, sim, claro. É que criaturas encantamento não tem muitas que, pensando em Teros, né? Eu, de cabeça, eu consigo lembrar muito poucas criaturas encantamento que eu vou forçar o... Lembro do Eidolon, que dá mais um pra cada horda e criatura que se controla. O Corsair of Krufix é uma. Ah, mas o Corsair você não usa pra bater, né? Você prefere muito mais ter uma criatura com resistência 4 ali, tinetando land todo turno, do que você bater com 2. É claro, você fez a cash, você vai bater com tudo que você tiver, né? Pra você cavar a melhor carta no seu deck. Mas, mas... eu achei legal, mas... deck de encantamento, você não vai querer um deck de encantamento muito agro, porque ela beneficia... quando você pensa no deck de encantamento, ou você pensa em auras, né? Que daí é tipo uma criatura Voltron zona louca com um monte de aura em cima, bateu uma vez, do que várias pequenas batendo, né? A menos que você seja tryhard e coloque aquele encantamento de, acho que é do bloco de Lauren. Ah, Enchanted Evening. Enchanted Evening. Sim. Não, ela me parece potencializar um deck de Boggles a nível de Commander. Porém, um deck desse seria muito... Rápidos Cast. Aqui é DR. Sabe, que tá esperando por um general nas cores UR pra montar um deck de artefatos legal, porque artefatos geralmente o pessoal faz ou mono blue ou mono red e sempre fez a falta, né? Só que agora em Dominaria soltaram a joia nova, né? Ela, você compra uma carta quando você faz histórico, mas na verdade é só uma mentirinha, né? Que quando você faz um artefato, você compra uma carta. Eles querem assim, ó, joia, artefato, draw, artefato, artefato, draw, artefato, draw. E daí lançar essa Sahili como Planeswalker foi tipo, se tivesse saído esse produto antes de Dominaria, o pessoal falou: uou, finalmente um Commander UE que eu posso fazer meus artefatos. Só que, né, 3 meses antes eles tinham soltado Dominaria, né? Você fica, oh well, né? Que triste. Eu acho que é interessante desse deck que ele tem aquele negócio que a gente tava falando dos decks mais antigos, que os três comandantes, assim, fazem coisas diferentes, mas todos eles conseguem ser meio que coesos nesse deck, né? Sim. Que aí você vê o Broodclad, que é o... que devia ter o tipo Mir, mas eles resolveram colocar o tipo Artífice por alguma razão. Ele parece um Mir, cruzamento de um Mir com Fraxius. Mas como provavelmente é um Mir, e provavelmente vai ser o Lord Mir de muitos decks. Assim, você vê que ele tem uma temática mais de tokens. Aí tem o Taunus ganhou uma carta e tem uma temática mais de abusar triggers, né? Triggers de habilidades ativadas. Que então, o vermelho e o azul estão cheios, né, Grilo? Ah, sim, eu vejo o Taunus mais com... de certa forma, uma peça redundante, né? Que aí você tem ele de comandante, aí você vai ter os Rings of Bright Hearth no deck, aí vai ter aquele Striarnic Resonator no deck, aí dá pra fazer muitas maluquices, né? Mas é realmente azul e vermelho, é o deck que adora copiar, mas ele é interessante que copia habilidades, né? Eu quero lembrar que o Grilo tirou a expressão muitas maluquices direto da sessão da tarde. Desculpa, tô tentando não falar muito palavrão mais, porque isso é um podcast de família, né? Certo, prossiga, por favor. Então dá pra fazer coisas que até Deus duvida com essa turminha do barulho. Que assim, você vê que eles conseguem até que ser coesos no deck, né? Mas eles podem fazer uma temática completamente diferente com eles. Eu acho que é isso mais ou menos que os comandantes dos decks pré-construídos vão ser. Tá bom. Só lembrando aqui o que essa Healy faz, né? Que ela é o planinauta aqui da capa. Ela custa 4 a Izete e entra com 4. Então, mais um coloca um servo. Nem voa, é um servo mesmo, né? Sim. Ele tem outro mais um que a próxima mágica que você casta esse turno custa 1 a menos para cada artefato que você controla. E por que tá dizendo as you cast it? Ô, Grilo, você que... Não podia parar a sentença antes? A próxima mágica que você joga esse turno custa um a menos pra cada artefato que você controla no momento em que você casta. Então, tipo, sei lá. Ah, eu acho que... Deixa eu ver. É uma redundância, né? Porque se o oponente destruir alguma, um artefato seu ou vários, não vai diminuir o custo da mágica, porque você já tá castando ela. Você já pagou menos por ela. Tô achando redundante isso aqui. Não sei, que às vezes você tem... Por exemplo, se tem uma coisa tipo pétala de lótus. Ah, tá, entendi. Uma coisa assim, entendi. Sabe? Que aí vai... Talvez seja mais pra deixar o texto mais explícito, sabe? Mas... É, tá. Pra mim tá redundante. Talvez seja meio esquisito, mas provavelmente é pra deixar... Que a Wizards tem feito muito disso, de deixar coisa meio que explícita mesmo que não precise. Por exemplo, no bloco de Amonkhet tinha um monte de cartas que dizia: ah, toda vez que você descartar uma carta ou reciclar uma carta, faz tal coisa. Mas quando você recicla uma carta, você tá descartando uma carta. Então só podia dizer toda vez que você descarta uma carta, faz isso. É verdade, fica mais mastigadinho, né? Uhum. Mas aí lembrando, então, ela entra com 4, tem 2 mais 1, põe um servo, o outro diminui o custo da sua próxima mágica. Lembra que é mágica, qualquer mágica, né? Não só instante feitiço. E o menos 7 dela, para cada artefato que você controla, você cria uma token dele, e elas têm ímpeto, e você exila elas no final da próxima fase final. Eu tô bem interessado nos 2 mais 1 dela, na verdade, né? Sim. Que é super temático com o que você tá propondo aí. Inclusive, reduzir custo de mágica, pô, dependendo de como você curvou até ela, você consegue no quinto turno jogar uma... aquela que joga 2 turnos, talvez. Poxa, mas imagina só que quebrado seria se a gente tivesse alguma mecânica que essas estão a menos pra cada artefato que você controla, hein? Né? Pô, gostaria, né? Você viajar no tempo, poder dizer isso pra eles lá em 2002, 2003, quando tiver pra sair a ficha, tudo bem. Bom, sobre o deck no geral, eu acho que esse é o deck mais bem construído, porque ele grita artefatos, né? Não tem como... Esse não tinha como errar, né? O de Lendes tinha um espaço, assim, meio cinza, pra você pensar o que fazer. Encantamentos também, né? Pra você falar, ah, eu vou focar em auras, vou focar em encantamentos, vou fazer meio híbrido, auras, encantamentos. Esse não. Esse eles fizeram de começo ao fim, tome todos os artefatos que você quer, vamos se divertir aqui. Inclusive, tome uma Mir Battlesphere, se você já não teve a oportunidade de comprar nas outras 5 vezes que ela foi pintada. Sim. Só que... Tem quase Scrawler também. Só que montar um deck de artefatos não vem sendo... Porque a 2 eles fizeram a Breia, além de ser ela mesma ser um artefato, né? Ela tinha 2 cores a mais, então tinha acesso ao branco. O branco também é uma cor focada mais ou menos em artefatos. Preto é meio stretch, assim. É só mais para as cartas de Esper, né? Sim, sim. Esper e Mirrodin, né? Se for pensar nos Nin e afim. Então, tipo, é um deck muito legal, mas se o T2 já comprou a Breia, se eu comprasse o deck da Sahili, eu ia dar um trade no deck da Breia. Porque, poxa, muitas coisas legais, além de coisas que, né, reprints dos 2 decks. A própria Sahili você considera um upgrade, Túlio? Pra Breia? É. Ah, sim, com certeza. Você poder... nessa Sahili, o único mais que eu vejo é a redução de custo. Porque artefatos geralmente são raros, os que têm custo de mana colorido. Então você dá mais um da Sahili e você, sei lá, pode baixar uma espinha de Xissá de graça, você pode eu não consigo pensar em maldades agora, mas um duplicante de graça. Um time stretch. Um time stretch por 2 manas, mano, é só maldade, só maldade. É mesmo. Agora, dos outros 2, o Taunus parece bem mais ou menos, né? Porque você tem outras formas de fazer o que ele faz, mas o Broodclad parece ser um upgrade também óbvio para um outro deck de artefato, né? O Broodclad, eu estive jogando no online no recentemente, e um cara tava jogando de Broodclad. Daí, eu achei lindo. Sabe quando você bate palma quando você perde pra uma pessoa, porque ele fez um negócio tão divertido? Tipo, num turno ele fez aquela magia de rivais de Ixalan, que faz um tesouro pra cada terreno que você controla. Ah, sei, sei. Daí falou, beleza, faz seus terrenos aí, faz seus tesourinhos aí, ganha umas maninhas. Daí beleza, turno seguinte, ele, Broodclad, beleza, beleza, combate. Daí ele fez um Mir 2-2, ele tinha 12 tesourinhos, ele falou, olha, todos meus tokens vão virar Mir 2-2. Daí ele tinha 12 tesourinhos, porque ele diz assim, não diz que o seu token de criatura, diz seu token. Qualquer token. Detalhe. É. Daí, tipo, aquele monte de tesourinho que não fazia nada, viraram 2-1 com haste e eu falei, morri. Era só o que dava pra falar. Acho que eu vou morrer. É, acho que morri. Daí foi sensacional, foi muito divertido. E, bom, é um jeito de você trocar vantagem, né? Você sempre tá ali na frente. É um jeito divertido e novo. Eu gostei bastante. E dá pra você expandir, porque a gente acabou jogando outro e falei, nossa, nosso deck, vamos jogar outro. Daí, na hora do combate, ele fez aquela magia que ninguém usa lá, Pacto do Titã, que faz 0 manas, você faz um titã... Ah, sei, 4-4. Um gigante 4-4, um instante. Daí, tipo, ele tinha um monte de servo, coisas que não iam passar pela minha board. Daí tudo virou um monte de 4-4 e eu, de novo, help, sim, tomei 30, 32, assim, suavezinha. É, cara, o Commander é bom, gostei. Ele dá ímpeto pra todos os seus bichos, né? Numa das habilidades passivas. Ele dá espaço pra muita maldade. O Taunus, na partida, é o que o Grilo falou mesmo. Você vai montar um deck assim, que geralmente não vai fazer muita coisa, mas quando fazer, vai assustar. É verdade. Por duas manas tipo só. Habilidade ativada ou desencadeada dá pra copiar pra fazer obscenidades. Mindslaver? Opa! Nossa! Aí eu sei. Mindslaver em duas pessoas ao mesmo tempo? Nossa, próximo cara e do terceiro cara? É uma bela maneira de virar alvo da mesa, né? Uma bela maneira de virar alvo da mesa. O que mais? Veio um encantamento, um artefato muito legal. Que era? Era... Ah, não, não é nesse. Vem em M19. É uma varinha que você paga 3, vira... Ah, sim. E daí você joga a próxima instante ou sorcery do deck do cara. Você vai reunir um pouco. Com Taunus, você joga duas mágicas do deck das outras pessoas. Você tá tirando carta deles e fazendo as suas, sabe? Se você parar, pensar um pouquinho, dá pra fazer maldade grande com Taunus. Ô, Grilo, esse deck tem duplicante. Dá pra copiar a habilidade de imprint do duplicante? Sim, dá. Que maldade. Então. Você tem a Sombir Battlesphere, ó, você pode fazer 8 mil, ó, em vez de só 4. Sacanagem. Nossa, que legal. Isso, né? Narset doesn't care. Eu ia falar da Animator antes da gente começar. Não deixar pra gastar saliva durante o programa. Mas é que ela, assim, as habilidades dela não tem muito a ver uma coisa com a outra, sabe? Ô, Gui, é que você não entendeu. O nome do deck é Realidade Subjetiva. Assim, ó. Ela é uma branca, mas uma preta, Esper. É 3 de lealdade, mais 1. Compre uma carta. Aí põe uma carta da sua mão no topo do seu deck. Ah, beleza, né? É meio que tema topo do deck, né? Uhum. Aí, menos 1. Você brinca outra permanente sua. Você fica, ok, o que isso tem a ver com a primeira habilidade? Aí, menos 6, você escolhe de esquerda ou direita. Aí, cada jogador controla todos os permanentes que não sejam terrenos, exceto o Animator, controlado pelo jogador escolhido. Aí, você chega, ok, o que isso tem a ver com as outras duas habilidades? É muito esquisito isso, cara. E essa imagem também é perturbadora. É como se a Annabelle tivesse sido usada como boneca de voodoo e jogada no lixo. Ou no... É muito perturbadora, cara. Um Planeswalker mais novo do que o Dominaride. Mas é uma criança do demônio, assim. Mãe, compra aquele jogo pra mim. Aí a mãe compra e vem com isso aí na caixa. Nunca mais vou jogar Magic. Então, eu acho que o grande lance da Minotaur, esse era o commander que eu mais tava dos três. Eu sabia que Lands ia ser, bom, deveria ser muito divertido, artefato é sempre quebrado, né? Encantamento, pessoalmente eu não gosto, mas topo do deck era a coisa nova, esse era pra ser o carro-chefe do produto, sabe? Só que, pra mim, eles iriam imprimir assim, tá certo, topo do deck, o que que me vem na cabeça? Tá, Oráculo de Mudaia, não foi imprimido. Mas topo do deck. Não tem como mesmo. Sensei Divine Stop. Não seria mal, ainda mais que tá banido geralmente. Ah, sim, mas você pensa assim, ó, não foi printado no deck, que é uma carta Meu, excelente, excelente. Imagina o Caminator, você dá mais um dela, compra a carta do topo, coloca o terreno, faz o terreno com Future Sight. Só vantagem, sabe? E eu acho que seria o momento pra eles printarem coisas tipo assim. É porque já tem, né? Inclusive, saiu em M19. Mais uma vez que M19 broxou o Commander 18. Saiu um encantamento em M19 que, tipo, você joga o topo revelado. Se for instant ou sorcery, você pode castar ele. Ah, sim. Não, poderia ter colocado isso na Minotaur. Não, acho que isso saiu em Dominária, não saiu? Ah, não tenho certeza, mas foi uma das duas últimas coleções. Poderia fazer um oráculo de Mudaia preto, só que daí ia seria complicado. Na minha imaginação seria alguma coisa do gênero assim, você não pode mexer no seu cemitério, e se a carta do topo do seu cemitério for uma criatura, você pode castar ela. Só que a Wizard já largou porque o cemitério, a pessoa, posso ver, daí embaralha, mistura, isso é bagunça. Já tinham cartas que faziam isso, mas viram que não era um espaço de design muito legal. Mas pra branco ou pra preto, por exemplo, o que vocês acham que daria espaço, pensando no topo do deck revelado, e você castar? Milagre. Mas milagre é no draw. Eu tô falando pra abusar da Minotaur, por exemplo. Que nem fosse o Oráculo de Mudai, tá no topo, ou Visão do Futuro. É que Visão do Futuro, você joga qualquer coisa, né? Então... Eu sei que, por exemplo, o Vampirão lá, aquele... Vampire Nocturnos, ele dá um bônus para suas criaturas, porque ele manda você jogar com a carta do topo. Para os vampiros, isso. Ele manda você jogar com o topo revelado, assim. E se o topo for tipo um vampiro ou uma carta preta, sei lá, ele faz alguma coisa. Daria para fazer algo assim. Né? Sim, daria. Sim. Eles não fizeram, mas daria. Porque então, assim, isso tem uma certa inevitabilidade e inconstância, porque você está sempre comprando a carta do topo. Então, você premia quem consegue manipular a carta do topo. Pra poder ter um efeito desse tipo, né? Um efeito permanente, tipo, vai lá, um terreno que obriga você a jogar com a cara do topo, enquanto for, sei lá, um terreno, você joga a mão de qualquer cor, alguma coisa assim, sabe? Sim. Acho que não tem nada, mais perto disso é milagre, né? Tem o Entreat the Preto aí, que é o Entreat Danger Preto. The Dead, sim. É, acho que é o mais perto disso. Falando em The Dead, podemos falar do elefante na sala, que é esse manda de zumbis que não precisava estar aqui. Ah, eu vou discordar, Grilo, porque em minha monquete a gente foi apresentado aos... Assim, daí... não. Além de eu não tô dizendo que é errado fazer um Commander Zumbi Esper, porque eu concordo que a Monquete introduziu os zumbis brancos e tem alguns que são muito bons. Uhum. Como é que não tem nada a ver com o deck? Ah, não. Totalmente nada a ver, mas até aí tem aranha. Sim, eu adorei a Varina. Aham. Uhum. Mas ela não tem nada a ver com o deck. Nada a ver com o deck. Mas em contrapartida, vieram também a Esfinge, que... A Esfinge eu achei interessante. A gente tá falando de Yennefer, Soberano Críptico. Ela é uma Esfinge, 5 manas, 2 genéricas e branca, uma azul e preta. O poder de resistência dela é 3/5. Ela tem voar, vigilância e menace, como se ela não precisasse de mais evasão. Daí, toda vez que ela ataca, você revela o topo do seu deck. Se o card revelado for de custo convertido ímpar, você joga de graça. Se for de custo convertido par, você compra uma carta. Isso te dá uma vantagem, né? Porque você colocou a coisa ímpar lá com a Minotaur, bateu com a Yennef, pô, carta de graça. Super legal. Outro commander, outro general, carta sinérgica com a Minotaur, é a Yuriko. Inclusive, que é a carta mais cara do deck, em 20 milagrosos dólares. Ela já tá sozinha, ela já paga quase o deck, quase metade do deck. É, 65 a 70 reais na Liga Médica, Yuriko. Sim, eu acho que ela provavelmente ia... E todo esse set, né? Grilo, você foi cortado agora, deve ser pela conexão. Mas você falou que provavelmente um Commander Zumbi, aí bem que destoa bastante do deck, mas é um Commander Zumbi Esper, né? Não tem muitos desses por aí. Então, parece que... Desculpa, pode terminar. Eu ia falar que parece ser a melhor compra mesmo. Se você for comprar um só, tem que ser esse. Não sei, meio que depende do que você quer, eu acho. É que, assim, se for pensar em singles, fora da Yuriko, tem bastante coisa que faz um tempo que não tem reprint. Tem o Ponder, se bem que Ponder não joga Modern, né? Acho que não vai ter um reprint tão cedo em Standard. Tem também o Uther End, né? Que é aquela mágica que Fila, de Telling Time, que joga Modern, né? Um pouquinho, mas joga. Tem Esper Charm, Mortify. Tem Portent, que às vezes joga Legacy. Ah, não, joga Legacy, sim. Que joga no Miracle, mas não sei qual bom tá Miracles ultimamente. Tem Terminus. Então, pensando em singles, é um deck, assim, muito legal pra se ter. Mas... Tem o Magus of the Balance. Sim, fechou o ciclo. Ah, né? Não, ainda falta o Magus Verde. Ah, o Magus Verde, verdade. Tem que fazer bolão pra ver qual vai ser a Source Verde. Source de Verde? Magus of the Berserk, Magus of the Regrowth. Ah, não, tem que ser Source. Eu aposto que vai ser da Genesis Wave, né, por razões, mas... Ah, sim, não, tem que ser alguma coisa antiga e super, super poderosa. Não sobraram muitas verdes. A única coisa sobraram. Que eu tô pensando é Eurek, que é a carta que faz o efeito do... Hipergênesis. Né? Não, Hipergênesis. Mas, aí só não sei se eles vão chamar mesmo de Magos da Eureka, porque é meio estranho esse nome. Magos da Eureka. Quem foi que falou Eureka? Foi o Arquimedes? Sim. Então chama de Arquimedes. Magos do Arquimedes. Magos do Arquimedes, claro que não. Daí, é um deck divertido de se jogar. Eu fiz o playtest com um Thunder fechado. Eu não vou negar que, tipo, você faz ou Lightform ou Cloudform. São aqueles encantamentos que manifestam o topo do deck. Ah, tá. São coisas sensacionais de se fazer. É muito divertido. Você, às vezes, tá com uma carta inútil, quer dar fim numa land. Vai lá, toma um Cloudform, toma um Lightform. Fora que eles são super sinérgicos com a própria Minotaur, porque o menos um dela, você exila o próprio encantamento e manifesta outra. Então, assim, imagina, você fez o Lightform, daí você exila ele como manifest e você rouba outra carta do topo. Tem várias sinergias, tem também o Gene of Wishes, né, que você zera os marcadores de desejo dele, você renova eles. Bom, tudo que envolve um pouquinho de ETB, Sphinx de Utum, maravilhosa, Fatal Ficção, sabe? É mesmo. Só pra não deixar de reclamar, quinta vez que eles estão reprintando Aethermage Stunt. Ah, sim, nossa. Que é a carta que ninguém gosta. Ninguém suporta essa carta. Põe essa na cestinha também. Estranho, porque nós, de acordo com a Wizards, nós estamos na era do feedback, né? Então o que deve ter tido de feedback mesmo assim? Essa desgraça foi rara do ano passado, cara. Que atrevimento, cara. Meu Deus. Vocês falaram aí de upgrade no deck, vamos pegar o que teve de mais importante nos últimos anos aí, 2017 e 2018, que foi bom pra Commander, né? Acho que a primeira coisa que salta a mente são aqueles terrenos duais de Battlebound. Vocês já correram atrás? Sim. Oh, claro. Sim. Correr atrás não corri, mas toda vez que eu estou com vontade de comprar booster, eu compro de Battlebound ao invés de M19. Sim. Eu tô vendo aqui esses terrenos. Muito valor. Eles ainda estão compráveis, né? Tô vendo aqui que tá 6 a 7 dólares cada um. O mais caro é o azul e preto. Ele tá entre 8 e 9 dólares. Mas parecem ser absolutamente necessários para quem joga Commander multiplayer. Né? Sim, e são terrenos muito interessantes. Desculpa, você tá mexendo alguma coisa aí que eu tô ouvindo um ruído de. Parece que alguém tá mexendo em equipamento. Ah, não. Não sou eu, ué. Eu também tô escutando. Bom, não sei. Ei, caralho, tu viu? Mas vamos que vamos. Battlebound trouxe outras coisas também. Visando o Commander. Battlebound não teve apelido de Commander Masters por nada. Que outras edições vocês viram aí nesses últimos anos que trouxeram adições aí pro Commander? Commander, Bloco de Kaladesh, a Bloco de Amonkhet, Ixalan, Dominaria. Olha, cara, Bloco de Dominaria com suas 300 lendas trouxe bastante coisa, viu? Sim, Dominaria foi incrível, foi um bloco pra se lembrar mesmo, acho que acertaram bastante na mão. Pô, trouxe um Planinalto incolor, né, gente? Ah, sim. Mais um. Mais um, né? É mais um, mais ou menos, né? Porque é um. Desculpa, você foi cortado. Você falou mais um, mais ou menos. Mais um, mais ou menos, porque é só o Carne de novo. É verdade. Ah, não, tem o Gui. Tem o Gui. Ó, cuidado, tem o Gui. Ah, o que eu fiquei triste de M19 é que Basicamente contaram a história do Nicol Bolas e do Gin, mas não tem o Gin no set. Tipo, como assim, mano? É, o Mark Lozora falou isso. Eles desenvolveram o set e a história veio depois. Então eles não sabiam que o Gin ia estar na história. É. Assim, no geral, os Elder Dragons são legais. Acho que só falar de Asmorsk que não falha um bom comandante mesmo. O Arcades é bom mesmo? Nossa, sensacional! Bom, é melhor do que Doran, porque... Ah, é? Cara, não tem como você fazer um commander de barreira e ter que ficar dependendo de Rolling Stones pra poder atacar as pessoas. Sim. É, foi o commander de barreira feito da maneira certa, né? Fora que você corre pra fazer o Arcades e daí eu... Se me falha a memória, acho que a barreira mais cara já pintada custa 5 por aí, né? Que é barreira mnemônica. Deve ter alguma que custa mais, mas ainda assim. E daí tudo vira draw. Você faz assim, ó, uma mana, uma barreira 04, dou um draw. Daí você começa a cavar o deck loucamente. Nunca acaba o fôlego do deck enquanto você não matar o diabo do Arcades. É um deck problemático de se jogar contra. Muito divertido, mas assim, quebrou o Arcades duas vezes, a pessoa tá fora, porque ela não vai fazer mais nada mesmo. Nem o Rollstone salva ela. Mas tá em Esper, né? Ainda dá pra apimentar o deck. É, Bunch. Não, em Bunch. Ah, verdade. Desculpa, em Bunch. Tem os Ramps lá, as cartas verdes. Ah, sim. Esper e o Chromium. É. O outro que foi legalzinho, né? Mas, em geral, assim, vocês estão satisfeitos com o que a Wizards tem feito pra Commander? Porque a gente sabe que ela não é só em Commander, no produto chamado Commander, que ela lança cartas visando o formato, não, né? Ah, não, claro. Apesar desse fiasco aí. Você percebe que às vezes eles tomam cuidado, né? Porque tem uma vez ou outra alguma carta de Standard que poderia simplesmente falar ao oponente algo, faz tal coisa, mas eles mesmo vão lá e falam, não, cada oponente faz isso, aí a carta pode jogar em Commander. É mesmo, bem lembrado. Eles de vez em quando tentam puxar o Red Giant, mas vem que ninguém liga e pensa, não, isso aí foi pra Commander mesmo, foi planejado pra Commander. Bom, eu acho que já dá pra começar a fechar o programa então por aqui. Falamos bastante, ó, uma hora de programa falando de Commander 2018, um produto que na opinião de vocês mesmo não valia tanto a pena pra conversar. Nossa, sobre. Triste mesmo, foi uma decepção. Uma última coisa, como faz tempo que a gente não conversa sobre isso, vocês acham que Bro pode ajudar Commander de algum jeito? É sério. Cara, eu não sei. Porque, eu acho Bro interessante. É um formato que eu gostaria de jogar se tivesse, mas eu vejo as listas e parece um gigantesco lugar para você colocar suas cartas que sobraram dos drafts, sabe? É, mas eu pergunto assim, não corre o risco do pessoal começar a jogar Brawl, ver que não é tão interessante ou que fica repetitivo e falar, eu gostei de jogar um formato multiplayer de 4 pessoas, vamos para Commander, sabe? Tem que Brawl não foi feito para 4 pessoas, foi feito para 1x1. Não, cara, foi feito pra multiplayer. É que ele tem o cenário. Sim, ele tem o cenário competitivo 1x1 no Magic Online, porque é o que dá pra ter. Mas eles estão puxando o multiplayer. Ele foi feito, inclusive, pra multiplayer. Tanto que a Channel Fireball vai começar a fazer grandes torneios de Brawl nos próximos GPs aí. Eles anunciaram com um artigo lá na Nave Mãe, com Brawl competitivo e tal, multiplayer. A minha opinião contra frente a Brawl não é muito positiva, não. Porque vamos pensando assim, um pouco no formato. Quando você tem acesso livre a uma carta fora do deck, pensando em Commander, você geralmente vai tentar abusar o melhor e o maior possível dela, né? E o Brawl, inclusive, você pode usar não só criaturas lendárias, como Planeswalker. Então, eu joguei Brawl, eu falei assim, saiu o formato, falei, deve ser divertido, deixa eu testar. E isso foi, o Brawl foi lançado junto com Dominaria, se não me engano. Daí, as únicas duas cartas que dominavam o formato, três, né, pra não dizer que só duas, era Mudrota Control, Nicol Bolas, Deus Farol Control e Baral Control. Tipo, não tem espaço pra... Por ser um formato singleton, é muito difícil você ter uma cadência rápida de cartas pra você fazer um deck agro. Por ser limitado no standard, é difícil, enquanto singleton, você montar uma estratégia mais voltada pra... Não vou dizer que é impossível. Eu tô dizendo que é praticamente inviável. Então, sabe, a experiência que eu tive com o Brawl foi, tipo, é só control e limita... Você fala assim, pô, vou jogar pra jogar com... Pegar Mirror Match de control. É sim, mais fácil pra você entrar, porque o investimento... Desculpa, você foi cortado agora. Você falou de ser mais fácil pra entrar, né? Mas pode ser uma porta de entrada pra Commander? Acho que tanto pra Commander quanto pra Standard no geral. Porque como você tem que comprar uma carta de carta, você vai pensar agora num Teferi, tá ligado? Tá R$150. Você comprar um Teferi e comprar três Teferi são mundos muito diferentes. Vai ser. Você montar a mana base também, sendo singleton, é muito mais fácil. Isso é verdade. Só que. Sei lá, sabe? É um negócio que não é Commander, é um negócio que não é Standard, não tem abertura pra decks mais... Opinião pessoal, não tem abertura pra decks mais agro, nem pra home. Então vira assim, olha, vamos jogar de control e ver o que dá. Eu tenho minhas dúvidas frente a quem... Se uma pessoa joga Brawl e joga Commander, elas provavelmente vão jogar Commander frente a Brawl, porque é mais aleatório... São jogos mais longos, tem mais espaço, você ter uma liberdade criativa. E, bom, eu não sei se vão fazer um Brawl Modern ou um Brawl Legacy, né? Porque, até onde eu sei, é focado pro Standard, né? Brawl sempre vai rotar com o Standard. Você monta um deck de Commander, você não sabe que fez, pô, caíram essas cartas, eu vou ter que comprar outras de novo, sabe? Isso é um tanto quanto frustrante. Não, mas você sabe onde pode entrar, Grilo e Túlio? Eles já falaram que não esperavam a grande popularidade do Brawl, tá? E que eles começaram a desenvolver cartas específicas pro Brawl para as próximas coleções. Pelo menos para essas duas primeiras de Ravnica. Então talvez essas cartas novas não sirvam só pro Brawl, sirvam pro Commander em geral, né? Até por falar o wording, como o Grilo falou, de falar os seus oponentes, como para focar às vezes numa tribo, né? São cartas lendárias mesmo, então no mínimo você vai poder usar como comandantes. Então talvez aí esteja um motivo para ficar de olho nas coleções mais novas, no Standard, até no que tá jogando no Brawl, para ver se vocês conseguem adaptar pro Commander multiplayer. Enquanto um formato super novo, é mais fácil ver os... Eu sou aberto, eu quero deixar minha mente aberta nas próximas coleções, se sair uma melhoria, né? Se saírem mais cartas voltadas mesmo pro Brawl, né? Serve pra Brawl, serve pra Commander. Mas que melhorem o formato como assim. Porque o que eu joguei, vou dizer que eu joguei pouco, nem joguei muito, joguei, sei lá, 30, 40 partidas de Brawl Online, foi, infelizmente, Mirror Match. Quando a pessoa tentava... Eu jogo pra ganhar. Daí eu tava jogando de control mesmo. Quando a pessoa tentava fazer um negócio diferente, ela não conseguia, não tinha abertura mesmo. E, bom, é essa a minha opinião frente a Brawl. Eu acho que foi meio ganancioso da Wizard, sabe? Um Commander com rotação. Tá viajando, cara. A Wizards não é gananciosa. Não. Ela nunca demonstrou isso. Eu vou fazer uma empresa pra fazer. Você foi cortado. Você falou que foi fazer uma empresa pra fazer o quê? Pra fazer caridade. É esse o meu objetivo de viagem. Claro. Jamais. Que funciona. Mas, não sei. No momento, eu ainda não gosto de Brawl. Não tive uma experiência boa. Tá bom. Griloso. Desculpa. Só cara, fechar aqui. Eu não posso falar muito de Brawl porque eu só tenho interesse, mas eu não. Um puto de uma partida. Então, eu acho que o Túlio tem mais razão do que eu nisso. Eu acho que Brawl, se não tivesse um general ou uma carta fora, se fosse só Standard Singleton, eu acho que daria mais sucesso. Ok. Porque daí você limita. Porque Nicobolas é quase uma inconsozinha. Mudrota, bom, ele é um monstrão, né? 6-6, Ciclos do Cemitério. Se não tivesse a carta fora e fosse só Standard Singleton, eu acho que talvez fosse melhor. Aumentaria a aleatoriedade e seria mais justo, assim, perceber o jogo. Tá aí uma boa ideia. Uma coisa que o Brawl faz que o Commander ainda não faz é permitir Planinautas como comandantes. Vocês gostariam de ver Planinautas como comandante no Commander? São a favor disso? Não. Não. Planeswalker é vantagem de grau, turno, né? Não vou dizer que não é feito pra ser quebrado, sabe? É feito pra ser sempre bom. E, não sei, eu tenho paixão por criatura, né? Por que não manter só nas criaturas, né? Ó, tá aí, ó, o Commander 2018 foram os Planeswalker como comandante, é um produto bosta. É verdade. Bom, muito bem. Acho que já deu pra conversar bastante, queria agradecer vocês dois, sempre bom conversar com vocês, embora vocês venham aqui uma vez por ano aqui, né? Ou menos até, mas prazer conversar com o Grilo de novo, diretamente da Europa. Sim, eu sei que todos estão com saudade. Exato. Eu não. Vamos trabalhar pra trazer o... Eu tava sempre chutando sua boca. Não fui eu que corri pra Suécia pra não ter minha bunda chutada. Vamos tentar programar mais programas aí com o Grilo e com o Túlio, claro, porque a pauta de Commander é quente com vocês dois, né? Então, eu acho interessante falar mais, porque inclusive tem gente que pede mais pra falar de Commander. A minha capacidade é bem limitada, como também a dos outros que a gente foca mais nos formatos 1x1, né? O Commander, principalmente mesão aí, é com vocês. Então obrigado, gente. Obrigado, Grilo. Obrigado, Túlio. Opa. Sempre bom estar por aqui. Tamo aí. Valeu, gente. Então até a próxima. Tchau. Até, beijinhos. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem, Eli, gostei aí da conversa deles, espero que quem curta Commander também tenha gostado. Por favor, deem seus feedbacks também, mesmo que o programa não tenha sido bom, ou se você gostou, se você quer mais, o que faltou falar. A gente precisa de feedback para melhorar o podcast, é a nossa intenção, né? Para que ele fique mais divertido de ouvir. Então, obrigado de novo ao Grilo, que voltou aí, né? Só Commander para tirar ele do exílio. E o Túlio também, o Túlio tem uns tópicos bem legais para trazer o Túlio de volta. Ele é muito gente boa, ele fala bem, ele é carismático, então eu adoro conversar com o Túlio. Ele é meu vizinho aqui em São Paulo, a gente quase nunca joga Magic junto, que droga. Tem que mudar isso, hein? Tem que mudar isso. Mas quem quiser dar, eu falei de feedback, né, Eli? Quem quiser dar feedback pra gente, hackdoscast@gmail.com. Inclusive quem precisar de keys do Arena também, a gente ainda tem umas para distribuir. O Twitter é @hackdoscast e os outros links de YouTube, Face, Padrim, eu vou deixar aí embaixo pra quem quiser curtir. Eli, tá curioso pra saber semana que vem? Eu tô. Ah, então, ó. Só quem sobreviveu até aqui. O Fernando conseguiu aí juntar as agendas e convidou duas feras. A gente pensou, pô, a gente precisa de um campeão brasileiro de Legacy pra falar de Legacy, né? O Fernando falou, segura minha cerveja. Aí ele foi lá e chamou os dois últimos campeões brasileiros de 2016 e de 2017, né? O Stefano e o Belu vieram aqui e batemos um papo. Eu, o Fernando e os dois aqui. Na verdade, eu só fiquei escutando, porque eu não entendo de Legacy. Assim, né? Você só mediou, né? Exato. Se você me convida pro Pop View, eu só vou escutar também, cara. Eu não vou falar nada. Mas foi legal, foi uma conversa aí de quase uma hora sobre Legacy, o geral mesmo, como é que tá o meta agora, como é que a gente fomenta o formato, né? Então gostei pra caramba e vou soltar semana que vem, tá? Então aguardem aí, porque também tem o Nacional de Legacy chegando, tá? É mais uma ferramenta pra gente se preparar, saber como se preparar pro formato. E é isso, Eli, brigadão aí, de novo, você salvou esse programa, o pessoal não sabe aí que tá ouvindo, mas ele trabalhou bastante aqui na pauta, brigadão, cara. Ah, que isso, só falar aí, você falou do Popper View, né, a gente tem o último episódio nosso aí, o último podcast nosso com o André Manente, falando sobre o Mono Black Control. Quem é esse cara mesmo? Quem puder aí. Um rapazinho que tem tipo uns 42 mil inscritos no canal dele, né? Abraço pro André. E outro, um reporte meu, demorou bastante, né, pra sair, saiu acho que foi na quinta-feira, o meu reporte do CLM11, né, da final que eu participei. A gente teve problemas aí pra conseguir gravar o que a gente queria de material e acabou que o meu texto atrasou bem, mas tá lá, o pessoal já tá vendo, então quem puder dar uma lida, dar um feedback aí, vai ser ótimo. A gente tá tentando dar uma reativada aí no blog, né? Tem muita gente que ainda gosta bastante de ler, inclusive quem está aqui fazendo o programa também gosta de ler, então a gente quer ver se toda quinta-feira a gente consegue voltar. Inclusive, falando de spoiler, né? Eu falei algumas semanas atrás sobre a parceria que a gente fez com o juiz, o Eric. É. Então, o texto dele já tá tudo esse esquema aqui, a gente só tá montando o artigo, então quinta-feira vai sair o artigo do Eric na parte de juiz, na parte de regras, né? Porra, então, que legal. Vai ser bacana, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Eu acho que pro Pauper também não tem nada nesse sentido. O Eric é um entusiasta aí também do formato, então ele tá todo empolgado, ele tá me perguntando sempre, e aí, como é que vai sair e tal, né, porque é bem bacana, é um trabalho bem bacana e vai ser bom, Provavelmente a gente vai marcar de trocar ideia com ele. Ele teve no GP Orlando na semana, 10 dias atrás. E inclusive ele jogou Pauper lá, teve eventos paralelos de Pauper lá. Então é bacana ter a visão dele também de como é que tá o formato lá fora. Foi a primeira vez que ele apitou lá fora, né? Então foi bacana. Nossa, isso aí também. Que experiência, né? E é isso, cara. Obrigadão, gente. Até semana que vem. Falou. Valeu, MP. Falou, pessoal.